Oxxené 6200, Salvador. Vou indo na proa 070, até interceptar o localizador, 6200. 070, interceptar o localizador, 6200. Né, corrija, azul 4207, desça para 4000 pés, ajuste ao altímetro no 0 no 5. O azul 4207, subvetoração, mantenha presente proa, fica limitado pelo localizador, 1015 o ajuste. Tem um tráfego à sua esquerda, posição 11 horas, 5 milhas, um oposto, mantendo 2 mil pés, em descida para 1500 pés, o equipamento é o Papa Alfa 34. Azul 4207, desce para 3 mil pés, 1015 ajuste. Um, dois, zero, décima oito, no 260. Entrando, Mativo, mantenha o corredor de Interlagos, reporte na rotatória, é também. Sim, estamos Tango Bravo, que lente, autorizado a linha de colapso no 7, vento 1, 1 no 0 graus, 1 2 graus. Do 4207, para interceptar o localizador, esquerda para o 140. Está autorizado LS, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés, é o número 2 na aproximação. Azul 4082, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Para o Porto Seguro, nível 340, via Peruísque 50, saída da Euleda, após DCT, decola pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5136, controle 120, décima 8. Aceito. Estabilizado o Chané 6200. O Chené 6200, autorizado final LS, torre 1-895. Autorizado final, chama a torre, cento e... Pode confirmar a frequência da torre? 1-18-95. 1-18-95, grato, boa, Oxa 6200. Bom dia. Ficha de sanar, quanto já é mais correto. Reporta Aragão, 777. Chale travado. Ficha na 6200, avistado, continua a aproximação, fazendo instruções para o povo. Quer dar uma aproximação e chame a torre 9895, vamos lá. Já confirme, está pronto para a decolagem? Para a copa. Guara 42, número 2 para a copa, aguarde. Guara 42. Da informação Lima? Tá 3191, autorizado Salvador para Galeão, via o Pesolo 1-0, nível 340, saída da Euleda após bridge, transponder 5133, controle 120, décima 8. Sana 3191, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, Sana. Autorizado sinal de da ONU 7 após 3 minutos para o Eco Tanguí. Livre sinal da ONU 7, aperta 3 minutos, Eco Tanguí. Bravo que o Land é decolado aos 24, mantenha presente proa e chame o controle 120-8. Mantendo a proa, vai chamar o controle 208, Bravo Kilo Índia. autorizado meu pai? Xené 6200, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado pouso 10, Xené 6200. Alô, transfere. Autorizado meu pai, sou índio? Afirmo, após 3 milhas fora do Eco Tango Índio. Para transferir 6 milhas fora do Eco Tango Índio. Sobe, mantém 050 após 2 mil pés direto a Lagoinha. Bravo, que lindo. É que será Golf, informo que é número 2 para a cópia. Aguarde um minuto. Já faz 360 pela esquerda, 360 longo, reporte reintercepta na final do ano 7. Rio 4207, continue a aproximação, reporte, aguarde pista livre. Colo Salvador, bom dia, 3895, seguinte da mãe, é para Guarulhos, está pronto para a cópia. Eu vou direto Feira de Santana. Estimativa, a intenção é bloquear Lagoinhas para manobras, depois prossegue Feira. Sim, então após o bloqueio, vou direto a Lagoinhas. Estimativa, após o bloqueio, direto a Lagoinhas. Bravo, Cilindro. Rio 4207, livre pulso, pista na 0, vento 1, 10 graus, 109. Xené 6200, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 06 do pátio principal. Autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 06, Xené 6200. Terne a frequência 2085, Golo 2600. 2545, 2085, obrigado. Um posto aqui sem transponder. Nós vamos coordenar com a sala ES aqui e entraremos em contato novamente. Eu autorizo o acionamento dos motores enquanto aguardo a coordenação. Na 42, a critério do comandante, sente das condições. Obrigado. Mike Serra Golf, pronto, cópia. Mike Serra Golf, autorizado em Salvador para Serra Novembro, Quebec Uniform. Nível 080. Rota direta para Salvador, 290, radial 290, 170 milhas, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída A, boa após DCT, transponder 5105, controle no D0, decimal 8. Salvador, 35220, bom dia, informação Lima e no ideal de descida. 5220, bom dia, identifique. Mantendo o perfil da chegada Mari, desce até o nível 050. Até o 050, mantendo o perfil 5220. Quando disponível, seria possível atuarmos Simbra? Azul 4207, no solo 18, libere direita, solo 121219. Direita 219. O Tango Índio avistado, livre pouso, pista na 7, vento 10 graus, 159. Eco Tango Índio, copia a torre. Copia. Azul 4207, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 01, no pátio principal. Alfa Juliette, com o gate 207. Continue a aproximação, guardando instruções para o pouso, azul 4082. Gente, guarda. Tá pronto, cópia, o 3295. Tá, 3295, autorizado Salvador para Guarulhos, via o Pesulo 196, nível 340, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, após bridge, em bridge intercepta o Pesulo 196, transponder 5132, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 340, conforme o plano, é Pesulu 16. Saída é Sael Bridge, decolando da 10, primeira curva direita. Transponder 5132, controle 120, decimal 8. 3295. Tá 3895, contagiamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Tá pronto para puxar acionamento no 3295. Então é 3895, ciente, aguarde um minuto para iniciar o puxa. Azul 4207. Prossegue até o gate 01. Guará 42, mantém escuta. Tan 3895, após passagem do Embraer 190 da Azul, a sua retaguarda, autorizado iniciar a puxa cena. Afirmativa, após a passagem do tráfego à retaguarda, está autorizado. Está 3895. Bravo, tio Luiz, que aguarde um minuto para a cópia. Ciente da informação, Mike. Quatro zero oito dois no solo, os 32, vere direita, solo, 121, decimal 9. Direita, 21, satisfação. Solo, bom dia, 4082, doutor. 4082, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi girante. Alfa, no 4-2 de LED, 4-2. Solo, Guará 4-2. Guará 4-2, prossiga. Você não autorizou? Ainda não, comandante. A gente está checando aqui junto ao plano de voo Recife. Eu já estou na frequência dele. Direto, 4082 é manter a posição, por gentileza. O tráfego da TAN já foi autorizado no 3. Tá 3895, mas quanto tempo para iniciar o puxo? Um minuto. O senhor libera a autorização da Azul ingressar no 02? Você encontra o seu repórter totalmente pronto? A gente tá pronto agora, mas se quiser ingressar, a gente tá pronto. Tudo bem, o senhor não vai perder a prioridade não. Tá autorizado, seu puxa, chame quando pronto pro táxi. O azul 4082 vai manter posição, vai aguardar, ok? Toma Quebec, confirme o horário do plano de voo. 5220, nos liberaria de restrição de velocidade em TAP. Afirmo, livre da restrição, desça para 2 mil pés, destino 095, autorizado ele é sexo e pista no zero, reporte estabilizado. Ok, então, autorizado 2000, o 5220 e aliás, sexo zero estabilizado. Para 42, autorizado Salvador para Brasília, via rota direta após posição Elepa, após de acordo com a rota do plano de voo, nível 100, decola pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Batap, transponder 5155, controle 120.8. Guará 42, transponder 5155. Desça e mantenha nível 060. O nível 100, decolagem da pista 10, a primeira curva esquerda, a seguida Aron, o 425-1-5508. Guará 42. Guará 42, vamos às correções. A sua rota será direta. Só vai sair na saída Momo Vatap após voa direto para Brasília. Porque a saída Elefa não condiz com no nível solicitado, ok? Então você vai cumprir Momo Vatap e a voz voa direto Brasília. Momo Vatap após direto Brasília pelo Guará 42. O transponder é o 5155 para o táxi. Vai chamar a torre em 118.95, altímetro marca 1015. Confirme pessoas a bordo, por gentileza. Obrigado, bom dia. Bom dia. O Guará 42 está pronto para o táxi. Está no pátio dele. Bravo, que Luiz, pronto, 4. Para dois, pronto para decolagem. 42. Corredor Axé. Decola pistão 1 no site, curva direita, transponder 01 no meia, controle 120.8. Gente, para interceptar a chegada Mari, vou na proa de Mari, descendo e mantendo o nível 060. Ponder 0116. Confirme 20 milhas, curva na esquerda. Gente, bravo pelo isque. Bravo que o enfim é autorizado, corredor forte, 20 milhas, curva de, à esquerda, pista 107. Confirme, Pátio, que se encontra. Alfa, Tango, Tango. Oi, 118, de som 95. Zero táxi até papai, chamando papai para cruzar a 1735. Agora de 45, alterna Galeão para o táxi. Pode pronto para decolar, autorizado, alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-0 graus e na 2 anos. Está ingressando, o posto alinhado, pronto na 1-0, Guará. 7 é o ponto de espera via India Alpha no ponto de espera Chame Torre, frequência 118.95, altímetro 1015. 1015, altímetro via India Alpha no ponto de espera 18.95, 3895. Subir para pista 90. 0272. Com 220 estabilizado. Chame Torre, 118.95, 5220. Chamarei, um bom dia. O procedimento ele é X-Ray, o Whiskey Charlie Mike. Lima, na Lima vai chamar o solo, em 121.9. Toma aí, Quebec, na escuta do solo. 5220, continue a aproximação, aguardando autorização para o pouso, que nega 1015. Pode baixar e travado. 5220. Ativo, acione a identificação. Para 42, pronto. 30 decolagem, vento 100 graus, 159, Guarai 42. 42, Bravo Kilo Índia, reporte para modificação das regras, Bravo Kilo Índia. Webjet 6740, após etapa, disse mantenha 2000, autorizado final ILS. Após etapa 2000, autorizado final INS 6740. Confirmando ajuste 1015. Ajuste 1015, afirmativo. Obrigado. Duri pouso, pista 10, vento 100 graus e 95 nós. Pouso autorizado 520. Torre Salvador, bom dia, até 3895, está pronto no ponto de espera da 10. Sim, chefe do ar com a TR na final da 1-0, tá 3895. Afirmativo, tá pessoal. Após o mesmo ali, mantém, pista 1-0. Após a TR, a linha mantém no 1-0, 3895. Bravo Kilo até a Oscar, autorizado a porta para ingressar na 1-7, o Bravo Kilo. Você vigilância. 1-2-0-2-8. Tem condições de voar direto, posição Corão? 1-2-0-2-8, Guará 4-2. Muito obrigado, 208, tenha bom dia. Estamos 3-0, cruzamento zona 735, via Quebec, Mike Lima, na Lima vai chamar o solo em 1-2-1-2-9. Repate 1, repate 3. 4-2, decolado, está cruzando 2000 na subida Momo. Guará 3-2, contato, vigilância, confirme, tem condições de atingir o nível 100 antes das 15 milhas, conforme a subida? Negativo. Então, fui direto... Aguarde para voar direto do Batap, vou inicialmente sair da bomba. Sente, o Guará 4-2. Afirmo. Siga. Livrão via Delta. Trip 5220, confirme o horário do plano de voo. Nós livramos a pista, senhora, via Delta. Trip 5220, autorizado táxi até o parte 3, posição 4, via Alpha Kilo. Alfa Kilo, parte 3, 5220, bom dia. Afirma. Alô, Salvador, gol no 777, gate 4, pushback acionamento. E alguém chamou o Paulo? É o Gol Uno 777, no gate 4 para puxo de estacionamento. Gol Uno 777, autorizado para estacionar, reporte para táxi. Autorizado chamar para o táxi, Gol Uno 777. Alfa Tango Tango, tenho a autorização. Aguarde um minuto para a cota número 2. Livre ingresso para o Faixa 3. Passador, M6740, capa vista. Complexo final ILS, torre agora, 118.95. 195. Guará 42, voe direto, posição BATAP. Direto BATAP, Guará 42. Decolar 245, controle 1-0-8, bom voo. 120, decimal 8, 3, 2, 3, 5, ligado, bom dia. Parte 1. Salvador, o Objet 6740, boa, Elias completa, avistando 1-0. Objet 6740, avistado, continue aproximação, reporte, baixado e travado, quem negar, 1-0, 1-5. 1-0-1-5, está baixando, travando minha web 6740. Gente, livre pouso, pista 1-0, vento 0,80 graus e 1-5-9. O Objet 6740. Livre pouso, web 6740. E mantém nível 340 na saída da El Leda após direto bridge. 340 da El Leda bridge, 3235. O Xané 6255 sendo identificação, desse mantém nível 060 na chegada Mari, aguarde procedimento TLS X-Ray. Eu mantenho o perfil da chegada devido a sequenciamento, a aeronave que precede é um Embraer 110. O Xané Max, se possível, mantém a presença de velocidade até próximo de Duna, desse mantém a 3000. Está autorizado agora então a voz direta e TAP, conforme solicitou agora. Esse mantém 3000, Whisky Charlie Mike. Então, voz direto Duna, Whisky Charlie Mike. Em Duna, completo final LS. O Xané 6255 reduz a velocidade para 230 nós. Patango, tango na escuta do sol. O Xané 6255 reduza para 230 nós. Iniciando a redução 230, 6255. Aeronave chama controle, prossiga. Esse mantém 4000, Carcará 02, ajuste 1-0-1-5. Oi, frequência 1-1-8-1-9-5, altímetro 1-0-1-5. Previ táxi aí em alta, ponte espera da 1-0, chama 2-118-9-5, gol 1-7-7-7. Botão, botão na escuta do sol. E para João Duval, Bravo, Kilo Índio. Bruxa 81, autorizado Salvador para Belo Horizonte, nível 100,